Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à edição número 168 do nosso programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Edição para este sábado, dia 29 de março de 2014, o último sábado no horário de inverno neste ano de 2014. O último sábado de março, claro. Porque depois, a partir de novembro, voltamos a ter sábados no horário de inverno. Mas, assim é a vida. E cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico. Comigo, Carlos Bonaparte, e com o Nuno Miguel, digo, olá. Boa tarde, meu amigo, amigo, digo, e depois. Reparem só na reflexão profunda que Carlos Bonaparte deu no início deste programa, no dia 29 de março, ao dizer que estamos no último sábado de março do horário de inverno, depois voltaremos em novembro para o horário de inverno. Assim é a vida, palavras de Carlos Bonaparte. Que dizer sobre isto, caros ouvintes? Eu nem falava mais. Passo já a palavra outra vez ao Carlos Bonaparte, fiquei emocionado. Assim é a vida, diz ele. Muito obrigado. É um facto. Assim é a vida. E já da disse... mesma maneira que quando deixo umas escadas e vejo um gato ao lado, olho para ele e penso. Assim é a vida. Exatamente. Assim é a vida. A vida que tem por sinal várias coisas. Inverno, verão, primavera, outono. Tem um futuro tão incerto quanto a água que ainda há de correr naquele rio, que ainda há de nascer. No mar que, quem sabe, ainda esteja por surgir. Da mesma forma que tem presente o eu, tu, aqui, agora, há sol lá fora. A chuva faz parte do passado. Preciso passado que a vida também tem. A vida, o passado e um ano. Aquele ano mítico para mim que hoje vamos voltar a visitar. 1999. O ano em que Dulce Pontes cantava alguns temas, entre os quais, primeiro canto, que se não estou em erro, dava precisamente nome ao disco. O disco que Dulce Pontes lançou, num tempo cercano àquele, se não exatamente aquele, o ano de 99. Naquela altura, no meu passado, havia um canal chamado Sol Música, ou melhor, chamando Sol Portugal. O canal tinha algo que me ficou na memória, um sol. No canto inferior esquerdo, grande, vistoso, que eu adorava. Nem depois, quando passou a canto superior direito, mais pequeno e tem, talvez mais eficaz para quem vê, aquele sol no canto inferior esquerdo não desapareceu da minha memória. Naquela altura, Dulce Pontes cantava então este tema. Há 15 anos. Tinha menos 15 anos do que agora. E ainda que pareça ridículo fazer essa reflexão, não é de todo. Olhar hoje para a Dulce Pontes não é a mesma coisa que olhar para a Dulce Pontes, cantora daquela pujança vocal, há 15 anos atrás. Embora, em primeiro canto, essa pujança vocal não seja toda visível ou audível, o que é certo é que, ainda assim, a sua estabilidade vocal, essa sim, é notável e notória. Por isso mesmo, para abrir a edição número 168 do nosso Escolhes Tu, Escolho Eu, de 29 de março de 2014, o último sábado de inverno de março deste mesmo ano, decidi abrir com o primeiro canto. A intérprete é Dulce Pontes. São rostos sem vermes, o teu sonho profundo, as terras. cantar a vida. Mil promessas de amor verdadeiro vão bordando o teu manto guerreiro. Hoje sempre serás o primeiro cantor. Em 2010, eu, talvez em alturas de abril, abril, maio, dirigi-me a Porto e deparei-me com um pequeno evento musical no átrio do Coliseu do Porto. Portanto, mesmo cá fora, não no interior do espaço, mas na rua Passo Manuel, no átrio que dá entrada ou saída, conforme a perspectiva, ao Coliseu do Porto. Estava a ser assinalado um dia histórico, sobretudo no século XX, em Portugal. E a certa altura, e numa fase em que eu ainda estava no período pós-nada, ou seja, que eu tinha isto culturalmente falando, tinha um trabalho cultural pronto que depois não chegou a ser concretizado, a certa altura passa um artista, e muito concretamente uma música, que me fez reportar a esse trabalho. E, 4 anos mais tarde, em 2014, eu e o nosso colega Conversas Aleatórias, Joaquim Pereira, que há de estar dentro em breve na nossa companhia, estivemos... Em qualquer momento entra pelo estúdio. Estivemos a assistir a uma apresentação, em português, O Ponto do Poder, mais conhecido como PowerPoint, sobre o ano mágico em Coimbra, 1969, em que aquelas pessoas tiveram coragem, estudantes, seus doutores, tiveram a coragem de se opor ao governo de então, aproveitando o ministro, a visita de ministro, na altura José Armando Saraiva e do Mérico Tomás, à Universidade de Coimbra. Imagine-se só numa sala que, a partir daí, ficou muito conhecida como a sala de 22 de junho, mas isto 1969. Ora, no meio dessas apresentações, a certa altura destaca-se a presença de alguém que também, de forma musical, mas também de uma forma ativista, ele que morou mesmo em frente à Sé Velha de Coimbra, quis também participar. Numa altura em que nós estamos no último sábado, além do horário de inverno, também é o último sábado de março, ou seja, o último sábado antes de entrarmos no mês em que se vai assinalar 40 anos, o 40º aniversário de 25 de abril de 1974, nós vamos recordar um nome muito importante da música portuguesa na altura e que não só entre os estudantes Coimbra, como também ele, como músico, poeta, quis também participar. A música em concreto que eu vou escolher não foi a que eu ouvi à porta do Coliseu de Porto, na altura foi a canção de Embalar, foi outra. Vamos viajar até a Freguesia da Glória, em Aveiro, para escutar o José Santos, para os amigos, Zeca Afonso, José Afonso. De certeza, Carlos Bonaparte só agora é que percebeu que estava a falar de José Afonso, que até aqui não tinha entendido. Talvez estivesse a pensar no Saúl, quem sabe. Mas o José Afonso, e atenção que eu não estou a ler, acho que não estou a dizer a geneira, mas o Zeca Afonso é dos artistas que já passou mais vezes nos corpos, escolho eu. E, portanto, eu até começo a memorizar e interiorizar aspectos sobre a vida dele. E músicas que até não conhecia. Esta conheço. E porquê é que eu escolho a que se segue? Porque, como diz diretamente com uma parte da letra, o género não difere muito, mas como diz diretamente com uma parte da letra de Dulce Pontes, o primeiro canto, em que ela refere o nome da próxima música, e, sobretudo, porque eu lembro-me, isto há mais de 10 anos, muito provavelmente, 2003, se não me engano, quando eu comecei a tocar guitarra de forma sozinha, houve um tio meu, que até referi na semana passada, que me faz lembrar o Robbie Williams, que me deu as primeiras noções, os primeiros acordes de guitarra. Mas as primeiras músicas que eu fui tocando com acordes na minha guitarra foram fornecidas através de um professor e proprietário de uma escola de música que eu e o Carlos e eu bem conhecemos. Uhum. Até fomos lá alunos. E são muito conhecidos pelos seus violinos magistrais, que são excepcionalmente manuseados. Esse professor e proprietário concedeu-me várias folhas, e eu digo mesmo dezenas de folhas, de músicas portuguesas e inglesas, e uma delas era esta. E eu, na altura, não compreendia, conseguia tocar com as noções de acordes, mas não compreendia certas partes da letra, porque, e tal como o Dulce Pontes diz a certa altura, já vai a caminho a Maria Faia. E o Zeca Afonso diz: eu não sei como te chamas, ó Maria Faia, nem que nome te eu devo pôr, ó Maria Faia, ou Faia Maria. E eu não compreendi este trocadilho, como, aliás, não compreendia muitas trocas feitas por Zeca Afonso. José Afonso, Zeca Afonso. Nesse contexto, vamos contar precisamente José Afonso a cantar a Maria Faia, por estes motivos que já referi, que já acho que já são suficientes. E é a segunda música que escolho deste sábado. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade. Com certeza, Carlos Bonaparte não conhece José Afonso, vai conhecer agora. Eu não sei como te chamas, ó Maria Faia, nem que nome te hei de eu pôr, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Cravo não que tu és rosa, ó Maria Faia, rosa não que tu és flor, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Não te quero chamar cravo, ó Maria Faia, estou em grande sede, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Chamo-te antes espelho, ó Maria Faia, onde espero de me ver, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Ó Faia Maria, haver com a mão direita, ó Maria Faia, adeus ó prenda querida, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Ora, ouvintes, estamos de volta nesta edição do nosso Cortes de Tua Escolho Eu. Eu vou trazer-vos agora uma música talvez inesperada para mim, como quem diz, não é? Ou seja, seria uma escolha talvez não esperada da minha parte. O hino, digo eu. O hino do Futebol Clube do Porto, cantado pela Maria Amélia Nossa. Isto vai reportar a duas fases distintas. Primeira, antes de 1992. Segunda, entre 2008... Sim, 2008. O ano 2008. Vamos situar-nos por aqui. Eu podia dizer entre 21 de novembro de 2007 e 3 de maio de 2009. Até posso citar assim. Ora, a primeira fase está respeitante ao tempo em que eu fui do Futebol Clube do Porto. Ou seja, eu era... Aliás, eu não era do Futebol Clube do Porto. Eu era de quem mais me desse dinheiro. Não, não é? Ah. Ou 100 escudos ou 50 escudos. Eu, como era estúpido, preferia a moeda de 50 porque era maior. Coitadinho, era pequenino. De lá no desconto. Mas tem lógica. Que é maior do que algo é porque é melhor do que algo. Não, porque a de 2.500 era pequenina. A de 5 era maior. A 10 também era maior. A 20 era a 20... Um a 20 e de 100 o tamanho era basicamente o mesmo. Era basicamente o mesmo. A 50 era a maior. Era. A 20 era... A 200 era ligeiramente maior que a de 100. Que a de 100 era. Eu ainda apanhei as moedas de 25 tostões, mas já assim de circulação. 25 tostões é 2,50€. Ainda apanhamos isso. Sim, sim, sim, mas já saí de circulação. Mas pronto, 50 segundos davam. Aliás, 1, 2 e meio. Aquilo era 1, 2,5, 5, 10, 20, 50, 100, 200. E eu, a de 50 era a maior delas todas. E 50 centavos. Aliás, não há. Não, sobre os escudos. 50 centavos também existia. Se eu apanhei também apanhei, certeza. Não. Sim. Ah, pronto, és 10 anos mais novo que eu, esqueci. Não apanhei, não me cruzei com nenhuma dessas moedas. Meio centavo, meio escudo? Sim, sim, meio escudo. Nunca me deparei com nenhuma moeda dessas. Não te lembras, mas pronto. Não, querido, nunca me deparei com nenhuma moeda dessas. Continua. Pronto. E a de 50 escudos, aliás, até acho que a de 50 escudos era tão grande quanto as moedas de 2 euros. Não sei. A diferença não será muito maior se é que a de 2 euros é maior. Mas a segunda escudo era realmente bastante grande, lembro perfeitamente dela. E então? Ah, então, isto ali na Associação Recreativa de Canidelo, nos Salados. Ah, então, ó. De que clube é que és? E eu sabia que o tipo era de Boa Vista. De Boa Vista! Ah, então lá, toma lá 50, 100 escudos, toma lá uma ficha de 100. Não, quero uma de 50, que é maior, está bem. Pronto, havia pessoas que já tinham aquela coisa de. Ah, mas eu não tenho de 50, tenho que ser de 100, está bem. Se calhar até tinham, mas como sabiam que eu não sabia, percebes? Diziam-me que não tinha e eu ficava tanto contente mesmo. Ah, então, mas a maior parte das pessoas era do Porto. Então, como é que és? Do Porto. Ah, e era bolos. Aliás, eu cheguei para o hospital com tantos bolos que eu comi, cheguei para o hospital. E então, nessa fase, eu. Realmente, houve uma altura que realmente comecei a encantar pelo Porto. E até há uma altura em que eu mais me lembro dos jogadores do Porto do que do Benfica. Eu, por exemplo, de 94, 95, mais ou menos para aquela altura, não me lembro de ninguém do Benfica. Praticamente muito pouca gente. Lembro de 93, 94, que foi uma época grande que também acompanhei. Era o Rui Águas, era o Veloso, era o Stanitz, era o Tavares. Depois havia o Adriuí, mais lá para a frente. Enfim. Mas... O Tavares não estava, nem o Stanitz em 93, 94. Então. Afinal, estás a dizer jogadores de 94-95. O Vitor Paneiro, o Abel Xavier. O Abel Xavier, ele dizia-se também no termo no Sporting. O Abel Xavier. Não me lembro. Pronto. Moser. Moser, sim. Mas sim, qual é? Pronto, mas os que eu tenho mais a memória é... Era o Rui Barros, era o Luís, era o Durlovic, ou Durlovic, como queiram chamar. Era o Yuran e o Kulkov, que tiveram no Benfica, mas antes eram no Porto, acho eu. Ao contrário. Ah, foi ao contrário? Estiveram no Benfica. E depois é que foram para o Porto. Eu sei que eu lembro deles no Porto. Lembro muito vagamente deles no Benfica. Lembro deles o Vitor Bahia, o Arthur. Vitor Bahia. O Arthur não tem assim. Timófito. O Jorge Costa. O secretário. O Timófito. O José Carlos. O Timófito também. Jorge Couto. O Jorge Couto. Esse também tem uma vista. Uma vista, sim. Ah, e o Jorge Couto. O Jorge Couto também. Fernando Couto. Fernando Couto. Claro. Semedo. O Jorge Costa, o Semedo, sim. Está a dizer, o André, ainda anda a apanhar-se um bocado. Não me lembro, mas eu já não lembro. O André já não me lembro. Mais lá para a frente, o Lipscher e o Chipou, o Grzegagor e Mielkarski. Jardel. O Jardel, o Vettel, não era Vettel? O Capucho. Arnold Vettel. O Sebastian Vettel vai partir do segundo lugar. O Capucho, que antes teve, tinha estado no Guimarães. Sim. O Zalvik, que o Porto também foi lá buscar ao Guimarães. Sim. O Costinha, o Guarda-Redes. Pronto. Se não me lembro, o que eu me lembro é o Vitor Bia, era o Vitor Nova. Pedro Espinha, era o Pedro Espinha, lembro mais do Salgueiros. O Rui Correia, que estava na Braga. Sim, sim. O Bosniak, era aquele polaco carismático. Já te vi que já te lembro, não te lembras mais de 20 e tal jogadores. Né? Pronto, isto do Porto, do Benfica, lembro muito menos. Lembro-me de um muito engraçado, ele disse num jogo muitas vezes, que era o Walter Paz. Lembras-te dele? Não. O Domingos também jogava. Depois havia um que era o Roceiro, que era o Paulinho Santos. Sim, sim. Havia o João Pinto, que era o Estouco Pé, que estava mais à mão. E já apanhámos a fase final também. É mesmo à Porto. E pronto, quer dizer, lembro daqueles jogadores todos, não é? Quer dizer, muito mais lembro do Porto que do Benfica. Entretanto, eu começo. Ah, e lembro do Silvino também. Uhum. Oh, Silvino, queres contar-te? Vou contar, vou exclusivo Antena Web. Para quem estava nos estádios há 20 e tal anos, lembra-se disto. O Silvino jogou no Porto e depois jogou no Benfica. É verdade. E quando o Benfica vinha jogar às Antas, estavam os adeptos educadíssimos do Porto preparados por trás da baliza onde o Silvino estivesse e cantavam a famosa melodia: ó Silvino, ó Silvino, anda cá, anda cá, virou para a gente, virou para a gente, toma lá, toma lá. E também havia um que era o Bino, não era? Sim. Que era defesa, acho eu. Sim, defesa direita, acho eu. Pronto, é. Por exemplo, lembras-te dos jogadores? Tenho mesmo muitas memórias dos jogadores do Porto. Aliás, lembro-me que até foi pouco antes disso, foi para não sei em que altura que foi, que morreu o Rui Filipe, o guarda-redes, meteu a cabeça no poste e morreu. Foi em princípios de 90. O Rui Filipe morreu, mas nem era guarda-redes, nem bateu com a cabeça no poste. Era médio e foi num acidente de aviação. Engraçado, então estava as coisas que tu ficam na cabeça. Estava na ideia que tinha. Morreu novo, 20 e poucos anos. Na altura, o Porto passou um bocado. O plantão em si, quando o Rui Filipe morreu. Pois, eu sei, porque apesar de não mas foram campeões, assim, não me lembrar disso, sei que isso não devia ter sido, por exemplo, porque na altura em que eu comecei a lembrar de mim, e eu ouvia muito falar nisso. Ia devagarinho na estrada e. Bom, mas era médio. E pronto, quer dizer, eu hoje, por isso é que eu antes, eu lembro de ver os jogos do, na RTP Memória. Aliás, eu ainda me lembro até de calhar mais do Sporting, mas também do Sporting era fácil, não é? Ah, é verdade, agora lembro-me muito engraçado. Agora, por exemplo, no Balakov e do Jordano, lembro-me do Emil Kostadinov. Goleador, 2 anos. Era verdade, que grande goleador, por acaso era um jogador que eu gostava bastante. Que era a altura em que vinham para aqueles búlgaros todos. Foi na altura em que a União Soviética se começou a abrir, a Guerra Fria acabou e depois os países daquele lado, eu sei, é o que eu ia dizer, os países da região leste começaram a exportar jogadores. E a Lei Bosman surgiu na mesma altura. Pois, para combater um pouco. 96, para aí. Ainda bem que nós não aderimos, senão o Benfica não era campeão há muitos anos. Não foi para combater, foi precisamente para abrir. Foi a partir da Lei Bosman que se começou a ter mais estrangeiros em cada equipa. Ah, não era isso que limitava? Não. Lei Bosman deu maior liberdade de nações a cada equipa, na grande maioria dos países. Pronto, e então lembro-me precisamente desses, que era o jogador que era o Timo e o Kostadinov, lembro desses. Eu lembro do... Como é tu olhas para a equipa do Porto campeão europeu em 87, e no plantão todo devia haver 3 estrangeiros, não estou a dizer, pronto, mais ou menos. E tu olhas para esse tempo e só neste bocado já saímos para aí 10. Pois. 10 anos depois. Eu estava aqui a pensar... Como é que se chamava aquele, o que era o da RTP que fazia os relatos de futebol? Já não me lembro. César Prates? Gabriel Alves? Não. O Rui Tovar? Então devia ser César Prates. Não sei. Porque eu lembro que havia um que tinha assim uma voz muito... Aí o Benfica não sei quanto! Ali, as outra bola, vais aí, as não sei quanto, e tirou para fora, não sei o quê. Mas, não sei. Sim, eu digo, mas pronto, essa, e entra nessa altura, nós tínhamos uma cassete do Soco do Porto, com a, onde tinha o hino do Porto, com a Maria Amélia Canossa. E eu gostava daquela música, uma música pujante, uma música fanfarra, uma música festa, uma música pujante, não sei quanto, não sei o quê e tal. Depois que eu comecei a perceber que aquele senhor presidente chamado Pinto da Costa, que eu comecei a, gostar, a deixar de gostar do Foco do Porto. Porque eu, apesar de tudo, apesar de ser benfiquista, gostava muito do Foco do Porto. Achava que era um grande clube de futebol, achava que era um clube muito poderoso, muito, achava que era um rival à altura do meu Benfica. Ainda me lembro, que foi inesquecível, que até o Dimas partiu o braço, coitadinho. Quando o Benfica pima 5-0. Na segunda mão do Spartaço. Aquilo é que foi doer. Mas o Benfica aí estava a ser equilibrado até o Dimas ir para o hospital. A partir daí, epa, acabou. Eu lembro disso. Eu lembro. Quando o Dimas partiu. Acho que não estava 2-0 quando o Dimas partiu o braço. Ou 1 ou 2-0. Acho que estava 2-0 quando o Dimas partiu. Depois, a partir daí eles desorientaram-se. Ainda me lembro da minha. Durante muitos anos, fiquei com dores no meu braço. Foi. Não, foi quando. Como é que era? Ah, então no mercado de inverno, acho que foi no mercado de inverno. Karel Poborski vai para o Sport do Benfica, não sei o que. Ei, o Poborski, pum! Com o braço na parede, lembras daquela parede, uma parede bastante áspera, eu estava assim de manga curta. E enlejaste por causa do Poborski ir embora do Benfica? Não! Quando o Poborski veio para o Benfica, porque ai, eu. Veio para o Benfica. Porque eu. Estavas lixado por inteiro arrumar com Portugal no Europeu 96. Não. Não, eu não estava lixado, eu achava que era um grande jogador. Então marcou um gol a Portugal. Ah, ficaste contente. Eu fiquei muito contente. Ah, sabe? Porque ficaste contente, ficaste alojado do braço. Sim, mas aquilo durou muito, aquilo durou bastante tempo. Pronto, isto para dizer, essa é a minha primeira fase. Pronto. Há um desligamento e há um regresso ao futebol. E eu, no site futebolemportugal.info, que agora já não existe, durante uns tempos serviu como site de parqueamento, mas agora já não existe. Não era meu. E nesse site eu tinha os arquivos sonoros, que era basicamente hinos, pequenos momentos, sei lá, quando o Major marcou o golo em 87 e não sei quanto. Tinha lá pequenos registros e tinha lá vários hinos. E um dos hinos que tinha era precisamente este. Eu encontrei este hino na Universidade de Aveiro, ou seja, estava lá a estudar, mas de noite trabalhava no site. E então, ao mesmo tempo que estava a ouvir aquilo, duas coisas que eu estava a sentir. A primeira, estava-me a vir as sonoridades à cabeça. Cavalos e não sei o que, pequenino, não sei o que. E depois, estava a vir-me à cabeça esses tempos de quando era miúdo, de quando a gente ouvia lá a cassete e não sei o quê. Embora eu fosse mais benfiquista do que portista. Mas também tinha uma parte minha que era portista. Tinha. Já não tem. Ou seja, eu senti este momento está a ser especial. Eu mesmo senti isso. Quando coloquei lá aqueles indutores lá dos clubes. Do Benfica, do Sporting, do Nelson. Até do Gracioso eu coloquei lá. Que é aquilo, não é um hino, é uma música. É um conjunto. Olha, eu coloquei lá o hino do Coimbrões. Oh, Coimbrões, oh. É o Arnaldo Silva, aquela coisa dura quase 6 minutos. 00 anda com coisas assim. Há muitos clubes que têm lá o hino logo na página. Pois, o 00 na altura era o meu grande rival, mas na altura batia fazer-lhes frente. Não com o presente, e daí. O arquivo. A partir de certa altura, até sim, porque eu, o futebol em Portugal, fui primeiro a ter jogos do Inatel. E jogos, atenção, porque eu tinha um. Como é que era? Em segundo plano, como é que se chamava aquilo? Que tinha inclusive a descrição, ou seja, como é que era? Não era em segunda mão. Pronto, já não sei qual era o nome da rubrica, mas basicamente eu fazia, traçava com detalhe os jogos de campeonatos que não são dos profissionais. Não é? E muitas vezes lá ia ao distrital, sei lá, ao Tadinho contra a Gandarela, por exemplo, do distrital de Braga, por exemplo. Tinha lá os 11 iniciais, aos 20 minutos o Joca marcou não sei quanto. Depois aos 25 minutos o Lost empatou. Pronto, já que falei no Joca, também falo no Lost, não é? Pronto. E então eu cheguei a acompanhar jogos do Inatel. E nós, inclusive, chegamos a ter resultados em direto de jogos de Inatel, que é uma coisa que agora não sei se o... já é capaz de ter, o 00, mas na altura não tinha, era resultados em direto, que era uma coisa que nós tínhamos. Nós tínhamos 54 rádios onde as pessoas podiam ouvir, que isso é uma coisa que nunca foi feita em mais lado nenhum, que é as rádios enviam-nos. Dizem, olha, nós esta semana vamos acompanhar o Académico que dizia Moreira, não sei quanto, dizia. E automaticamente, naquela hora, está, não sei se tu te lembras disso, estava lá o jogo, não é? E muitas vezes também tinha lá o resultado. Era daquelas coisas, ou seja, e nós não tinha marcadores, porque eu achava que não tendo todos, também não tinha de nenhum. Mas pronto, mas enfim, ou seja, nesse aspecto, e então no arquivo, esquece, nós batíamos a pontos no arquivo 00. Agora não, mas eu acredito muito que também tenha muito a ver com o trabalho que nós fizemos, porque aquilo não esteve no ativo durante mais algum tempo, e portanto eu acredito que também tenha sido muito por aí que tenham também aproveitado alguma coisa. Pronto, ou seja, faz-me reportar esses dois momentos e por isso mesmo escolhi este hino do Futebol Clube do Porto. Puerto. Que agora foi substituído por um belo. Ai, eu já estou um filho do dragão. Mas é mais bonito este. É, eu gosto mais deste. Este sim é bonito. Oh, meu Porto, onde a eterna mocidade diz a gente o que é ser nobre e leal. Teu pendão leva ao escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Oh, campeão, o meu passado é um livro de vitórias sem igual. Teu brasão abençoado tem um que o Porto mais o ar do Rio Forte. Porto, Porto, Porto, Porto. Alguém se atrever a sufocar o grito audaz da tua ardente voz. Oh, Porto, então verás vibrar a multidão num grito só de todos nós. Oh, campeão, o meu passado é um livro de vitórias sem igual. Teu brasão abençoado. Há momentos... Ficaste emocionado que eu tinha escolha. Não, mas há momentos em que... Exatamente, não é emocionado, mas quase. Há momentos em que a música me faz parar e é relacionado, já falei nisso várias vezes, mas desta vez vou-me centrar nos hinos. Vou deixar o desporto e vou-me centrar em hinos nacionais. Não vou escolher o hino português, porque já passou na primeira emissão do Escolhas que Escolho Eu, no dia 5 de outubro de 2010. Mas eu tenho um certo... Em termos de não estou a falar em relação a países. Atenção, que estou a falar em relação aos hinos. Porque eu posso não gostar da maioria da população de uma pessoa ou do país em si. Mas posso gostar muito dos hinos. E Portugal está num lugar número 1. Mas a seguir há um certo patamar que junta os hinos. Do Brasil, da Argentina, da França, da Itália. Do Reino Unido, da Ucrânia. Mas... Acima desses, dessa meia dúzia de hinos que eu considero muito bonitos, há um que talvez, se eu tivesse de elaborar uma lista de hinos preferidos, ocuparia o segundo lugar. É assim que vamos ouvir. E porquê é que eu vou escolher? Já acabei de dizer o motivo. Eu respondo também com um hino, o instrumental também tem partes semelhantes. E eu lembro quando estava a estagiar na Rádio Renascença que... Um senhor que ainda hoje é um dos chefes da Bola Branca, ao ouvir o hino, disse: este hino parte tudo. É um hino muito bonito. E ele ficava parado a ouvir o hino. E eu olhei para ele e falei: é a minha fotocópia. Eu sou a fotocópia dele, que ele é mais velho que eu. Porque este hino é poderoso. Não está aqui em causa o gostar ou não das políticas do país. Mas eu lembro-me que a última vez que me aconteceu isto foi precisamente com este sino que vamos ouvir de seguida. O que é que me aconteceu? Era eu estar a trabalhar e durante os minutos, não são muitos, obviamente, que durou o hino, eu deixei de ler, deixei de escrever o que estava a fazer no meu portátil, no meu computador portátil, e parei. Mas parei, literalmente, parei de olhar para o escrever e olhei para a televisão e fiquei ali a ouvir o hino, a escutá-lo com intensidade, e não é o português, nem é o angolano, nem é nenhum país ligado a Portugal. Nós vamos escutar o hino da Rússia, que é o mesmo do hino da União Soviética, e isto, ao contrário do que o Carlos Bonaparte ainda há pouco tempo referiu, não misturo as coisas. Se há pessoas lá que fazem coisas que não gostamos, não quer dizer que não deixemos ouvir quer a cultura, quer o idioma locais. Até porque eu isto de disputa de país, lembro que da Eurovisão, uma das minhas músicas preferidas de sempre do Festival Eurovisão da Canção veio da Rússia, cantada em inglês, é certo? Do seu Peter Nalich e os seus amigos, Lost and Forgotten, Peter Nalich and Friends, que até já aproveitei o Peter Nalich para um contexto desportivo, mas isso são outras conversas. Falar Eurovisão, sabes que este ano a Austrália vai participar no Festival Eurovisão. É? Eu já tinha ouvido falar, mas... Na segunda meia-final, já tinha tentado, e este ano a organização decidiu aceitar. Na segunda meia-final, dia 8 de maio, a Austrália, esse país europeu, vai lá cantar, mas não vai contar, não vai ser candidato à vitória, e os países da Austrália não vão, os votos da Austrália não vão contar. Mas é uma participação simbólica, mas está. Voltando à Rússia, eu admiro o poderio, é certo que em certos contextos dá para o torto em relação a pessoas fora, ou até pessoas de dentro, muitas. Admiro a disciplina e o poderio daquela gente. E já que estamos a falar sobre desporto, nós chegámos, Jogos Olímpicos, após Jogos Olímpicos, Estados Unidos e União Soviética, agora Estados Unidos e Rússia, com a companhia da China, que mais recentemente foi se juntando, a Rússia é um poder. E é nesse... I've got the power! Nesse contexto, e referindo mesmo ao hino em si, é, a seguir ao português, aquele que me faz prender, porque acho o hino muito bem conseguido, muito forte, e muito bem, muito melódico, bonito. Uhum. É isto. Antes passamos à música, só uma nota, que eu por acaso já tinha dito, mas se não tinha dito, peço desculpa. É porque vamos escutar o hino, mas vai ter que ser em versão instrumental. Porque é uma decisão que já foi comunicada na semana passada, entrou em vigor sexta-feira, dia 21 de março, que é o facto de músicas cantadas em russo não passarem na Antena Web. Ou seja, pela primeira vez em quase em 3 anos e meio, estou a ser censurado numa escolha minha. E o que eu ouço, precisamente por causa da voz, e vamos ouvir só um instrumental. Porque eu pensei que já tinha dito, de que não se podia... Estás a fazer o mesmo que eles fazem, alguns políticos fazem, censurar as escolhas dos outros. Mas, está bem. Neste caso, é uma questão de regras. Pronto. Mas é uma escolha minha com voz, devidamente. Eu até que escolhi um irmão meu russo para cantar esta música. E vamos ouvir só um instrumental. É o Nuno Miguel Antesco. Pois. Não interessa. É o hino da Rússia na mesma, que já vem nos tempos da União Soviética. A melodia ficou, e ainda bem que ficou. É assim, aí não é propriamente censurar escolhas. Quando é que escolheste essa música? Quando é que escolheste essa música? Quando vi a tua. Exatamente. Ora, quando é que isso foi? Sexta-feira à noite. Sim. Portanto, mas já estava na minha lista de escolhas há muito tempo. Não interessa. Já uma semana depois de ter saído a regra de que... Ora, por exemplo, tu nunca escolheste, nem eu escolhi, músicas de Tony Carreira. Porquê? Porque até essa altura, até princípios de março, no caso... Não mistures, não... porque o Tony Carreira é algo concreto, é algo que nós vemos que fazem, e estamos a falar só sobre um artista. Estás a pegar em artistas de um país inteiro, em que os artistas não têm nada a ver com aquilo que se faz lá. Pronto, mas da mesma forma, também, é mas da mesma forma, mas também estou a condicionar, ou seja, sendo plágio ou não, não passa, amigo. Pois, mas estás a falar de coisas concretas que um artista fez. Não estás a generalizar um país ou uma região. Pronto, mas a questão de estás de acordo ou não com a... Pronto, isso é outra questão discutível, como é lógico. Portanto, dizer, em questão de censurar uma escolha, não no sentido em que quando tu escolheste já sabias que não passa música russa. O que não quer dizer que não passas uma música instrumental russa. A questão não é essa. Músicas cantadas em russo já sabias que não passavam. Portanto, não estou a censurar uma escolha. Não, era não sabia, mas mesmo que soubesse, ia escolher a mesma porque acho mal feito. Isso. Ou seja, fica aqui a promessa, quando se a censura passar, vou voltar a escolher o hino russo, só por causa das coisas. Pronto. Com letra. Com letra, já acho. Eu também, quando for, vou escolher... Responsáveis por um hino, não sou com papos. Se algum dia, pronto, se levanta essa... Se revoga essa decisão... Não é se revoga. Se revogo, não é, Frida? Se volta atrás com essa decisão, eu também vou escolher o Yasso Jasuma, que é a versão russa de All the Things She Said, para responder. É a mesma coisa. Com aquelas guitarras de All the Things She Said, Rakatakajjo. Pronto, isto só para deixar claro aos ouvintes, não é? Porque é para ninguém pensar que ele está aqui a censurar. Ai, tal, o Lodi Natur e tal. A verdade é que já estou a receber, repara só, muitos e-mails a chegar, faxes. A verdade é que foi a primeira vez que uma escolha minha foi a escolha de alguém, foi censurada e não foi aquilo que eu queria escolher. Mas. É verdade. Está mal feito. Continuar. Pronto. Vamos seguindo com Rakataka Gypsy Ou. Esta música nem sei bem o que isto é. Isto é japonês? Se é... Não faço uma ideia, confesso, não faço uma ideia de que. Enfim, de que nacionalidade é. Mas não, sei que não é russa. Era engraçado agora. Não era? Era. Mas não, não é russa. Isso eu sei que não é. Nem o estilo é russo, nem a música é russa. Mas isto deve ser para algum... Eu acho que aquilo é para algum dialeto de... Eu adorava que os criadores, quer da melodia, quer da letra do indo-russo, não fossem russos. Mas está bem. E a música não tivesse sido criada na Rússia. Não, peraí. A música russa cantada em inglês e a música feita... Ou seja, a questão não está... Tanto a música russa em inglês passa como a música russa... Ou seja, como a música... Olha, há uma música da Lara Fabian cantada em russo. Essa música não passa na internet. Aquilo que ficou... Pronto, e o que eu te pergunto é o que é que os artistas russos cantam em russo têm a ver com o que se anda ou não a fazer lá. É isso que eu questiono. Pronto, mas isso sou eu, é as minhas ideias utópicas. Mas continua. Pronto, é assim... que sabes costuma ser pelo justo paga o pecador. Já sei que a ideia é evitar isso. Não é? Mas também é verdade que se as coisas... Ou seja... Por exemplo, se as coisas na Rússia não têm outro rumo, também é porque não há pessoas que se manifestem para isso. Já reparaste que os Estados Unidos da América pegaram, já em muitos, e continuam a pegar em pretextos falsos, e há milhares e milhares de mortos, só na última, sei lá, década e meia, por causa de ataques aéreos, e não só, e terrestres, Estados Unidos da América, noutros países, em assuntos que não dizem respeito, se cortasse a música dos Estados Unidos, coitadinha da rádio. Por exemplo. Estou a dar um exemplo, sim. Eu estou a falar nos tempos recentes. Pronto, está bem. Estou a falar nos tempos recentes. E eu também estou a falar em coisas recentes. Foi em 1915. Recentes, desde que surgiu a Antena Web. E desde que surgiu a Antena Web também. Se quiseres ali para os lados do Médio Oriente, um bocado mais ao lado. Olha, a antiga União Soviética, certas regiões, mas não interessa. Houve ali alguma defesa ou violação da integridade territorial? Houve ataques que não se justificavam, que não era nada com eles. Não era nada com eles, economicamente, se calhar, até são. Cheiras. Não interessa. Vamos lá falar da moça, sabe? Mais 20, 29 minutos. Pronto. É mesmo. Portanto, este Rakataka Gypsy, é uma música que eu conheci bem em 2005. Achei esta música engraçada. Não sei, gostei desta música, achei engraçada. Ela marca o princípio, ou é uma das músicas que marca o princípio da minha chegada, vamos dizer assim, à internet. Ou seja, no dia 16 de abril de 2005 eu comecei a baixar músicas da internet. Através de um programinha que me compartilhou, que não vou estar agora aqui a dizer para não... Sem que aquilo já praticamente ninguém utiliza, mas assim não vou dizer para não estar a criar... Não é? Que é, precisamente... Pronto, é precisamente... Agora perdi-me. Ouvi aqui uma música lá fora e perdi-me. Ou seja, iniciei por esse programa a tirar músicas. Por acaso, a minha primeira palavra... Adivinha qual é que foi a primeira palavra que eu escrevi? Ah, depois de uma... Que é um palavrão. Qual é que foi a segunda palavra que eu escrevi no buscador para encontrar músicas? Rossia! Foi a palavra que eu escolhi para... na altura. E então, é daquelas coisas que... Pronto, ficou marcada. Encontrei. Não por encontrar, não por isso, mas... Eu tinha uma amiga que se chamava Raquel, com quem na altura até simpatizava bastante, e as pessoas chamavam-na de Raca. E eu peguei, já que se encontra aqui alguma coisa com Raca. Tal como também conheci uma pessoa chamada Liuba e escrevi Liuba a ver o que é que aparecia. Então, era assim. E então encontrei este... Pronto, encontrei esta música. Ouvi, encontrei outras tantas, nem sequer me lembro delas, não gostei, ou enfim. E encontrei esta, muito engraçada. Para ser sincero, não faço a medida que diz a letra, mas esta música marca a passagem mais curta que eu tive por uma casa. Não sei se te lembras da casa. 5 minutos. Hum? Passaste 5 minutos lá. Ah, não. Aí vi lá meio ano. Vi lá meio ano. Nos descobrimentos. É verdade. Descobrimento? Sim, em Lisboa não há padrão de descobrimentos. Ah, está bem. Está bem, mas porquê? É aquela coisa do... Ah, pá, lembra-se do que eu disse, não lembras? Lembro. O que era? Pronto. E vamos ouvir então essa Rakataka Gypsy ou... Que é... Pronto, é essa música que marca então essa minha passagem. Curiosamente coincidiu com as férias de verão. Ou seja, uma altura em que eu andava ali sempre a navegar na internet. Não é? Na altura tinha uma coisa muito engraçada. Sabes que eu tinha uma operadora que era a TV Tel. E a TV Tel tinha 3 GB. Este Não sei se os amigos estão a reparar, mas este ar que está aqui à volta está-me a deixar afónico. Uhum. Fala menos e introduz a música. Pronto. Então vamos ouvir a música Rakataka Gypsy ou... Aí a TV Tel, já acabou a história. Para introduzir a música. O intérprete... Eu já vos digo daqui um bocado porque agora esqueci-me do intérprete. Também não sei. Pronto. Não tenho nas propriedades do arquivo. Não mandei. Eu vou ao documento Escolhões, em que diz que a terceira música é Bumpers. Ah, pois é isso, os Bumpers. Os Bumpers vão cantar Rakataka Gypsy Joe. Não é bonito? Gypsy Yo. Ou Gypsy Joe, não sei. É assim, isto deve ser música irlandesa, porque isto tem o nome Bumpers, pronto, já é mais um indício. Mas isto tem muito da música irlandesa, isto parece ser cantado num dialeto, ou em irlandês, ou em algum dialeto, gaélico ou assim, não sei. Não interessa. É a música para dizermos yo. Yo. singalo, and the others sing the record like a gypsy ho. It was upstairs, downstairs the lady went, put on her sweets of leather on, and there was a cry from around the door. She's away with the record like a gypsy ho. It was late at night when the Lord came in, inquiring for his lady, oh. And the servant girl, she said to the Lord, she's away with the raggle-tackle gypsy, oh. Then saddle for me my meek white steed, my big horse is no speedy, oh. And I will ride till I seek my bride, she's away with the raggle-tackle gypsy, oh. Now hit old east, hit old west, hit old north and sort of so, until he came to the wide open plain. It was there that he spied for his lady, oh. Tell me, how could you leave your goose feather bed and knock at stone so calmly, oh? And how could you leave your the only weathered floor all for the raggle-tackle gypsy, oh? Care I for my goose feather bed, a blanket thrown so calmly, oh. Tonight I lie in a wide open field in the arms of my raggle-tackle gypsy, oh. Tell me, how could you leave your house and your land? How could you leave your money, oh? And how could you leave your the only wedded lord, all for the raggle-tackle gypsy, oh? Hey, what care I for my house and my land? What care I for my money, oh? I'd rather have a kiss from the yellow gypsy sleeves. I'm away with the raggle-tackle gypsy, ho. Bom, intervenção curta porque estamos a ser atacados. Se souberam que estávamos a falar mal da Rússia, o Putin já colocou aqui bombas. Como é que se diz? Aquelas bombinhas. Bom, não interessa. Não é mal cheirosas. Mas não, é. Gás pimenta. É isso, é isso. O Antena Web autoriza músicas Rui Veloso? Ou é preciso. Ele autoriza. Ora, Rui. Vamos escutar o Gaudêncio. Começa por Rui, mas sim, pode passar. Vamos escutar o Gaudêncio, que já há algum tempo não passa aqui. Isto porque há poucos dias, há dois, mais precisamente, foi na quinta à noite, eu assisti ao vivo a Uma Noite de Fados e fez-me lembrar outros contextos culturais que já há algum tempo não escutava. Isto acaba por estar ligado, porque nesse mesmo contexto, mas num espaço fora, espaço exterior, concertos no Cais Gaia e na Granja, assisti ao concerto dos Trovadores Aprendizes, o agrupamento musical que eu segui desde miúdo. Ora, eles cantavam esta música, e foi a partir deles, também esta música é da altura, se não me engano. Eles cantavam esta música interpretada pelo Rui Veloso, em que. E foi a partir dos Trovadores Aprendizes que eu. Já há muito tempo não falava aqui deles. E foi. Foi através deles. Foi através deles que conheci esta música que vamos escutar. E que faz lembrar também os bailes de carnaval. Em que existia também no mesmo local das Noites Fados. Posso tentar adivinhar qual é que é? E a música? Sim. Qual é? Larilale! Exatamente. Tenho estes excertos de memória que me faz lembrar a minha infância. Por altura, São Pedro levei a minha lambreta e o meu velho bonzão negro para onde? Porque foste ao baile da paróquia. É o regresso do Rui Veloso. Aqui, isto temos de ser rápido, estamos a ficar sem antena, sem satélite. O regresso do Rui Veloso para cantar Baile da Paróquia. Foi ao baile da paróquia. Já há algum tempo não ouço esta música. Vou ouvir agora, na verdade. É verdade. Numa emissão em que se prodeia as diferenças são essas. Além do próprio Rui Veloso, apesar de também ter invadido terreno, porque ele foi em Lisboa e veio invadir o Porto. Também não devia passar aqui. O regresso do Rui Veloso, o meu apreço pelas músicas da dupla Rui Veloso e Carlos T, as recordações que eram certas noites fadas e belas de carnaval e os trovadores aprendizes. Escutamos 12 pontos, primeiro canto, José Afonso, Maria Faia, Maria Amélia Canossa com o hino do Futebol Clube de Porto, o hino da Federação Russa, versão instrumental, os Bumpers com Rakataka Gypsy Joe, foi o que eu disse? Yo. Pois, fechamos com o Rui Veloso e Baile da Paróquia. Okia. Isto 3 anos depois de, no dia 26 de março, uma música, uma emissão que me ficou na cabeça, gravada no exterior. Dragon Ball GT, a música inicial. Amor d'Água Fresca, cantado pela Divina. Inspector Gadget, a música inicial. A música inicial também da TV2. O Rei Leão, Ciclo Sem Fim. Cinderela, música inicial. Fechamos a emissão 168, uma das mais curtas de sempre, mais ou menos. Das escolhes tu ou escolho eu, para voltarmos só em abril. Não me apetece voltar antes. Também não. Ah, tens de ir até para a semana, porque a semana passada não disseste, então tens de ir duas vezes. Pois foi, até para a semana, até para a semana. Lá para os lados de baixo.